vejo vários de chapéu, meu irmão, se arrastando pela fama no mundão. Os valores se perderam na luxúria, sem estrutura esfarelou sua postura. Ser sintonia é muito mais que ser ladrão, e ter conceito não é saber nome de irmão. Dedo de gesso é mal visto, né, meu truta? E o respeito é a chave aqui na rua. 2010, sem tempo pra moscar, sem beijar os pés, sem ajoelhar. Voltei pelos fiéis na arena pra somar. Eu fecho com umas 10 pela memória do Gilmar. Manos corrompidos, valores perdidos. Difícil é saber a intenção de um sorriso. Um montão se jogou antes de desabar. Uma pá de chapéu eu vejo se arrastar. Vários na ladeira, não aguenta, escorrega. Se arrasta com você, se perde na moeda. Luxúria cega, cega. Vampira seca, seca. A hora certa, cega. Os monstros pega. Uns e outro, aqui só quer tirar vantagem. Ganancioso, só agindo de pilantragem. Truta, vem cá, eles querem envenenar. Inimigo multiplica com o sorriso que cê dá. Eu vejo vários de chapéu, meu irmão, se arrastando pela fama no mundão. Os valores se perderam na luxúria, sem estrutura esfarelou sua postura. Ser sintonia é muito mais que ser ladrão, e ter conceito não é saber nome de irmão. Dedo de gesso é mal visto, né, meu truta? E o respeito é a chave aqui na rua. De chapéu eu não tô, mas sei que vários tá. Tá doce, tá mamão, mas logo vai azedar. Na hora do debate, poucos vão chegar. Checkmates de mentira vão rezar. É, mó buchicho, se for pra ser é isso. É, meu querido, quem se esconde não é visto. Na profissão perigo, no bang com os meninos. Rap é meu ofício, neguinho tô envolvido. Sem tempo pra pensar, nem pensar em fraquejar. O que posso fazer se eu nasci foi pra brilhar? Os mano vai gingar, estilo levando uma. As mina vai dançar, nos baile e na rua. Apontunado, astra prateado, merifa, ômega com bola e quadrado. Pra lá, pra cá, ouvindo nosso som, até no celular, Sony Ericsson. Nós tá aqui, meu, nós nos escondeu. Quem desmereceu, só me fortaleceu. Na cena pra somar, pra sonhar, pra lucrar. Um por amor, os outros 9 eu vou buscar. Eu vejo vários de chapéu, meu irmão, se arrastando pela fama no mundão. Os valores se perderam na luxúria, sem estrutura esfarelou sua postura. Ser sintonia é muito mais que ser ladrão, e ter conceito não é saber nome de irmão. Dedo de gesso é mal visto, né, meu truta? E o respeito é a chave aqui na rua. Só aos 45 do primeiro, só. Mas tô de volta pro segundo tempo. Ó, de menor, ó, beijo em favela. Alvos da lei, sempre fui, eu não era. LS2, SP, Zona Sul. Sim, senhor, com muito orgulho de azul. Sem emoção, só disposição. De vermelho não, nunca fiz separação. Favor da união, de fazer um troco. Sem crescer os olhos no lugar dos outros. Tá, tá quente o molho, tá. As minas chapa com menino novo de nave zerada. Red Bull e bala, essa é a jogada. Elas tão dopada e eles não vê nada. Podia ser sua filha de 4 na maior. Com 7 de maior, sem borracha, sem dó. Bem pior é saber que todo mundo vê. Quer ser, fazer parte do cine privê. Infecção generalizada, fita dominada. Prostituição em massa, quarentena na quebrada. De 25 não combina, elegante é novinha. Pega duas meninas e toma levita. Ei, vida nociva que te contamina, que só incentiva a pedofilia. Eu vejo vários de chapéu, meu irmão, se arrastando pela fama no mundão. Os valores se perderam na luxúria, sem estrutura esfarelou sua postura. Ser sintonia é muito mais que ser ladrão, e ter conceito não é saber nome de irmão. Dedo de gesso é mal visto, né, meu truta? E o respeito é a chave aqui na rua.